o vem me amar, vem me amar. Vá! O dono do bar pisa, maltrata, machuca. Canta aí, vá! Mas acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. Se tivesse mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vão te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja num dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim. E vem me amar, vem me amar. E vem me amar, vem me amar. Que eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, e sem você não posso mais ficar. O dono do bar solta que é sucesso, neguinho. Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. Se tivesse mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vão te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja num dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim. Canta aí! Vem me amar, vem me amar. O vem me amar, vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, e sem você não posso mais ficar. Vai, vem. E vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, sem você não posso mais ficar. Que pedrada! Isso aqui é o dono do bar ao vivo!